na palavra de Cristo, meu irmão. 2000 anos ficaram pra trás. E o que pensar sobre essa nova época? Somente tranquilidade e paz. Perseguição nunca mais. Guardei meu cano e não pretendo novamente usá-lo. Todas as tretas passadas em minha memória eu não guardo. É triste relembrar. Dói em mim pensar que muitos manos nesta vida não mais está. Quantas coisas ruins mostradas pela tela. Quantas mortes causadas por bandidagem nas favelas. A miséria encobre as opções que se dão. A fome é o pontapé, o crime é o que leva vários irmãos. Quem não sonha em ser feliz e ter uma vida normal, com família e filhos, etc e tal. Mas esta realidade nos impede de sonhar. Sobreviver é viver e os problemas solucionar. O mano meu achou um jeito de ganhar dinheiro. Dizia que era mais fácil, estava se dando bem. Perdendo droga, a população estabilizou a sua freguesia. Mais de 100 foi rendendo e lucros obtendo. E é cada vez mais crescendo seu comércio ilegal. Só andava de ter prazer e conhecer o luxo. Mas que pena, foi de uma forma fatal. Desentendimento com a máfia que controlava o tráfico de norte a sul, aqui periferia. Logo depois, notícia de morte nos jornais daquele dia. E assim se fez então, cumprindo seu destino. A bandidagem pôs um fim naqueles sonhos de menino. Famílias em desespero, com sofrimento a seu lado. Sei que a miséria os deixam cada vez mais sufocados. Playboys, nova dinheiro, andar de carro importado. Enquanto nós, os mais simples, contra esse antiquado. Que adianta eu fazer a minha parte e os outros não? Em vez de guerras, porque não pensam mais em união? 2000 anos atrás, trocado por Barrabás, crucificaram na cruz o filho do nosso pai. Seu nome é Jesus Cristo, o Senhor das vitórias. Morreu por nossos pecados, ressuscitou na sua glória. Se a malandragem me pudesse ouvir, parar e raciocinar, trilhar um novo caminho. Se a malandragem me pudesse ouvir, Cristo quer te resgatar, eu te fazer feliz. Sim, o impossível pode acontecer. Ninguém nasce pra sofrer, acredite em mim. Quero saber o porquê, motivo, razão, circunstância de tanta covardia, de tanta ignorância. O mal não se paga com mal, mas todos sabem que o bem se gratifica com bem. Porque não age com a consciência, ajude a seu próximo sem escolher a quem. Porque Deus está olhando e ele nunca tarda. E tudo que se faz, ladrão, aqui mesmo tu paga. Nada cai do céu, não se acomode, corra atrás, pouco a favor. Cale a boca dos demais, fale a seus filhos, que nem todas as coisas se resolve puxando o gatilho. Trocar ideias de responsa é muito mais estilo. Quem sabe essa seja a porta de entrada para um novo mundo. Só de pensar o que passou, confirmo o absurdo. Considerados que se foram, ninguém vai devolver. A marca de 2000 anos, não consigo esquecer. As agressões e danos causados por policiais. Eu penso em vingança, mas soluções não traz. Melhor é proceder e lembrar só de paz. A paz que todos querem e por ela não faz. A minha voz eu não canso, não perca a esperança. Pois quem procura sempre acha, quem corre sempre alcança. Dias melhores há de vir. Eu espero que se desunião e mortes, que tudo isso tenha fim. Ah, se a malandragem me pudesse ouvir, a profecia se cumpre, quero motivos pra sorrir. Ah, se a minha voz todos pudesse ouvir, parar e raciocinar, trilhar um novo caminho. Ah, se a malandragem me pudesse ouvir, Cristo quer te resgatar, eu te fazer feliz. Sim, o impossível pode acontecer. Ninguém nasce pra sofrer, acredite em mim. Então, quando Jesus Cristo foi crucificado juntamente com dois ladrões, um deles zombava do seu poder e o outro agiu na humilde, e pediu para que Jesus se lembrasse dele no reino dos céus. E eis que Jesus lhe disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aê, truta, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu salvador, pensando que seus pecados não merecem perdão, fique sabendo, pra Deus nada é impossível, moro? Vai na fé, que Deus é por nós.